sapere che io tempo sei. Viaggia na sta lì qua. Ei, chegou a nossa vez. É bem mais fácil pra vocês chamar de ritmo do crime. Aí cuzão, cês falam isso porque aqui cês não vivem. Não moram na favela e só vê na televisão o que o programa do Datena te mostra com perfeição. Quando o águia dá um rolê e vim sobrevoar a favela, cês vão ver o que é violência e seus bicos é ruela. Queria ser uma mosca que tá lá só pra filmar. Quando vi seu russo dessa janela se aproximar, seria se borrar e pedir perdão pelos seus erros. Só que o Deus do seu perdão seria favelado e negra. E é que eu queria ver, cuzão, sua arrogância se escorrer pelo ralo, como a nossa esperança, que se esconde há muito tempo por causa do seu orgulho. De vez em quando aparece, que é pra fazer barulho. Se meu rap incentiva os favelados ruas, é que a buceta da televisão transmite a desgraça, traz ódio pra favela e alegria pros boyzão. Prepara a molecada pra envolver nesse mundão. É igual o velho Sandrão diz, todo tipo de protesto tem rap no meio. Loucão, a boca fala do que o coração tá cheio. Seu ritmo do crime é o rap da gente. A nação reunida pra vocês é delinquente. Seu programa de TV não vai mudar meu mundo. Deixou no formigueiro falar que eu te escuto. Seu ritmo do crime é o rap da gente. A nação reunida pra vocês é delinquente. Seu programa de TV não vai mudar meu mundo. Deixou no formigueiro falar que eu te escuto. Salve meu povo, eu tô raivoso e vim pra me inteirar do assunto. Não pra fazer igual escuto, fala que eu te escuto. Mete o pau na favela, sem conhecer já quer julgar. Tiram conclusões precipitadas e querem vir nos humilhar. Vocês deviam dar o exemplo dos evangélicos do bem. É por isso que eu digo, amigo, religião não salva ninguém. Nada contra quem é, termo geral. É só pessoal que se inscreve, que usem com a palavra de Cristo. Ainda quer me jogar no abismo, mas eu não desisto, Jesus tá comigo. Então preste atenção nessa rima, que depois do juízo final quero ver qual de nós vai sair por cima. Essa é sua sina, vive bem seguro. O que pode te acontecer é milionário, mas tem que vazar do país pra tirar um simples lazer. O que vou fazer se os moleques da quebra não tem disposição pra escola? Vocês estão muito ocupados bolando um plano para sequestrar essa senhora. Essa é aquela esmola que vocês não levou. Plano de saúde, educação, o anêmico burro agora aponta pra tua cabeça. O então não dou um tostão, não sabe que amor. Também não aprendeu a rezar. A única coisa que ensinaram na favela foi eliminar os playboy arrombados de nariz empinado, que se julgam melhor que a gente. Quando diz o ditado que água e óleo nunca se misturam, é quente. Seu ritmo do crime é o rap da gente. A nação reunida pra vocês é delinquente. Seu programa de TV não vai mudar meu mundo. Deixou no formigueiro falar que eu te escuto. Seu ritmo do crime é o rap da gente. A nação reunida pra vocês é delinquente. Seu programa de TV não vai mudar meu mundo. Mexeu no formigueiro, fala que eu te escuto.